Andrés Edwards, o moral de Ibi Coara. Quero você do jeito que quiser. Eu sou teu homem, você minha mulher.